Entre o bem e o mal, mas vivo livre.

mais que um sonho. És a verdade. E és a maior da fantasia. Realidade. Acredito em ti e em tudo aquilo que tens. És capaz de me transformar. Acredito em ti e serás tudo para mim. És capaz de me conquistar. Acredito em ti e em tudo aquilo que tens. És capaz de me transformar. Acredito em ti e serás tudo para mim. És capaz de me conquistar. Acredito em ti. Sempre que tu de mim quiseres amor, basta pedires, eu dou. Sempre que tu de mim quiseres mais, aqui estou. Acredito. Sempre que tu de mim tu pedires amor, sempre que tu de mim tu pedires, eu dou. Sempre que tu de mim tu pedires. Acredito em ti, és capaz de me conquistar. Acredito em tudo o que tens, meu amor. Acredito em tudo o que tens e eu dou. Acredito em tudo o que tens. Acredito em ti, és capaz de me conquistar. És capaz de me conquistar. De glórias e de sabores, conquistas, desamores, a vida vai crescendo e a gente aprendendo. Se a perfeição morasse em mim, que valeria viver assim? O melhor é conquistar e passo a passo se elevar. Há fronteiras que se encontram em cada esquina. Ultrapassá-las, vencê-las também ensina. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Entre dores e risos, tudo é vivido, faz a vida mais bela. Nada mais me importa, estou pronta para o que vier. Passado é ido, futuro é bem-vindo, sou outra mulher. Incontáveis emoções, isolada em canções, cumprindo o meu papel. O aplauso foi fiel, sem nada a temer. Cada passo foi viver. Eu dei tudo de mim, no palco, em casa, enfim. Há fronteiras que se encontram em cada esquina. Ultrapassá-las, vencê-las também ensina. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Entre dores e risos, tudo é vivido, faz a vida mais bela. Nada mais me importa, estou pronta para o que vier. Passado é ido, futuro é bem-vindo, sou outra mulher. de voos e estradas, manhãs perdidas, noites madrugadas. E o amanhã que acabou de chegar vem me dizer, vem me confirmar que há fronteiras que se encontram em cada esquina. Ultrapassá-las, vencê-las também ensina. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Entre dores e risos, tudo é vivido, faz a vida mais bela. Nada mais me importa, estou pronta para o que vier. Passado é ido, futuro é bem-vindo, sou outra mulher. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Gente, não me dou a ninguém. Frágil, sinto-me frágil. Faz-me um sinal qualquer se me vês falar demais. Eu às vezes embargo em conversas banais. Frágil, sinto-me frágil. Esta noite estou tão frágil. Frágil, já nem consigo ser ágil. Saber-me mal, este whisky de malte. Adorava estar in, mas estou-me a sentir out. Frágil, frágil, sinto-me frágil. Acompanha-me a casa, já não aguento mais. Deposita na cama os meus restos mortais. Frágil, sinto-me frágil. Frágil, esta noite estou tão frágil. Frágil, já nem consigo ser ágil. O vento leva a flor. Oh, e oh, oh, so

de ninho. Mais um passo era feliz, porque foi aparecer essa mulher. Ela soube aproveitar teu ponto fraco, mas também foste culpado, mais do que ela podes crer. Não suporto mais saber que tu e ela. Não suporto ouvir dizer que tu e ela são felizes com o sonho que era meu. Pois tu e ela devia ser tu e eu. Não suporto mais saber que tu. Estás só se estiveres por perto. uma amiga. Seja uma hora boa ou má, já sabes que ela sempre lá está. Se é um sentimento bom de verdade, é a amizade. Sou tua amiga, sabes que sim. Uma decisão. Tu não estás sozinho, tens-me aqui sempre à mão. Porque nesta vida para tudo existe sempre uma saída. Tu nunca estás só se tiveres por perto uma amiga. Seja uma hora boa ou má, já sabes que ela sempre lá está. Se é um sentimento bom de verdade, é amizade. Sou tua amiga, sabes que sim. Ser tu capaz fazer sair quem por engano entrou. Abre a tua porta, não tenhas medo. Tens o mundo inteiro à espera para entrar. De sorriso no rosto, talvez o segredo. Alguém te quer falar. Essa voz é a tua voz. Dá-lhe atenção e a razão que tem.

Canal 2 da Antena Web. Cadê dentro de ti?